Boa noite para todos. Boa noite. Pode ser que aconteça algo diferente nessa palestra. Algo bem diferente. Pode ser. Ou não. Mas vamos lá. É importante que nós falemos sobre o trabalho dos Exus de uma forma sempre muito aprofundada e cada vez mais aprofundada, do verdadeiro trabalho dos Exus, para que as pessoas possam entender quem eles são, como eles trabalham, porque nós temos a consciência de que o encarnado, ele não está vendo o plano espiritual. Ele acredita através de experiências de inúmeras formas e também pela fé. Principalmente aqueles que nunca tiveram experiência espiritual nenhuma. Aqueles que não têm experiência espiritual nenhuma, nós entendemos que é difícil de acreditar. A pessoa vai pela fé. Ela vai pela fé e ela acredita naqueles que conseguem ter um pouco do contato com o plano espiritual através da mediunidade, através do desdobramento consciente. Não é? Aqui nós trabalhamos com a verdade. E a verdade, ela vai ser trazida nua e crua, doa quem doer. Quem traz a verdade precisa ser a verdade. Quem traz a verdade verdadeira precisa ser a verdade. E para ser a verdade, precisa de muitas encarnações trabalhando para Deus. Sinceramente, muitas, errando, acertando, não é sendo perfeito não, gente. É errando e acertando, mas trabalhando para Deus. Caindo, levantando e continuando em frente. Mas trabalhando para Deus. Porque Deus vê o coração. Ele vê as suas intenções. Ele conhece o teu espírito. E ele sabe muito bem quem ele usa para determinada tarefa. E sabe também quem ele usa para outra tarefa, e outra tarefa, e outra tarefa. Só que existem tarefas que só podem ser feitas por espíritos muito bem selecionados. Mesmo que o espírito encarnado não sinta nada disso, o espírito encarnado vai dizer: não é possível, eu não sou isso que eles estão falando, está tudo ruim. Vem aquele pensamento, vem outro pensamento, vem aquela vontade. Às vezes eu perco a paciência, às vezes dá um nervoso. Isso é normal. Você está num corpo físico. Você está num corpo físico pesado, cheio de emoções, cheio de hormônio. Vai sentir. O importante é quando você segura e controla o máximo que você pode. E quando você sente um pouquinho, mas rapidamente você volta para a vibração que você estava. Você mesmo fica incomodado, você não consegue ficar naquela vibração de impaciência, de raiva. Isso é o que importa. Ou vocês acham que Jesus nunca perdeu a paciência quando ele estava encarnado? É claro que ele perdeu muito menos do que todos nós. Quando eu estava encarnado e do que muitos outros. Mas ele, de vez em quando, ele perdia um pouquinho. Estava encarnado. Estava encarnado. O pai dele, José, não acreditava que ele era quem ele era. Ele não acreditava. Porque ele foi crescendo, crescendo, crescendo, criança, adolescente, e não acontecia nada. Não acontecia nada de sobrenatural, porque aqui só quer se ver, só acredito se tiver o sobrenatural, não é assim? Se não tiver nada sobrenatural, eu não acredito. O moleque foi crescendo, e não acontecia nada. A única coisa que chamava atenção eram as atitudes dele, de cunho moral elevado, que ficava todo mundo espantado, que isso já traz no espírito. Amava os animais, respeitava a vida, até o insetozinho que passava no chão, ele não pisava, ele tomava cuidado para não pisar. Salvava os insetozinhos de alguém pisar. Falava a verdade mesmo, que ele era pura justiça. Era extremamente sincero, a sinceridade dele excessiva incomodava. Né, dona Sônia? Hã? Quem é que aqui é extremamente sincero, hein? Que incomoda? Que você fala, que a senhora fala assim, segura, a sinceridade está muito grande. Será que o DNA cósmico veio de lá? É muita justiça. Jesus era um espírito da justiça. Ele era da justiça e era amoroso. O espírito da justiça não é ruim, não. Exu Marabô, que se manifestou aqui, ele falou com autoridade, porque ele odeia a injustiça. Ele falou com autoridade porque ele sabe muito bem com quais espíritos ele está lidando e de quem ele estava falando, dos encarnados e dos desencarnados. Ele sabe muito bem. Muito bem. Porque esse Exu Marabô aqui, ó, já é mago, já, desde a época da Atlântida. É amiguinho desse aqui, ó. Antigo. Bem antigo. Então, gente, isso é normal. A Sabrina tá lendo lá o livro que fala da vida do Siddhartha Gautama. Todo mundo achou surreal ele canalizar com Pedro, como se ele fosse um deus. Lê lá o livro. Lê o livro. A Sabrina depois pode indicar. Pede para ela gravar um vídeo, depois indicar o livro. Vocês vão ver, gente, que era uma vida normal. Totalmente normal. E ainda por cima, no início, era materialista. Não era nem um pouco espiritualizado. Materialista. E já era um espírito evoluído, tá? Ele não ficou evoluído naquela encarnação, não. Ele já era um espírito evoluído. É que naquela encarnação ele evoluiu muito, ele se iluminou naquela encarnação. Perdia a paciência, ficava nervoso, tinha egoísmo. Tudo isso, gente, normal. Não foi aceito. Foi aceito por poucos. Pergunta para ela, ela leu. Depois de mó tempão, só foi aceito por 100 pessoas. 100. 100 pessoas. E era um avatar. Vivendo como um ser humano normal. Cometendo erros e tudo mais. E passou o pão que o diabo amassou para poder se iluminar. Foi fácil, não. Por isso que a gente diz que todos vocês podem conseguir isto. Não tem mistério nenhum. Não tem nada de especial. Não faz ninguém melhor do que ninguém. É só se dedicar e querer falar, eu vou e é agora. E colocar em prática tudo que se está lendo. Tudo que é sério, né? Sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês acham que é impossível. Vocês pegam esses caras e acham que só eles podem. Vocês colocam eles num pedestal. Não, eles são quem eles são. Mas para chegar a ser quem eles são, já vem. Vocês também. Já vem encarnando. É claro que tem evoluções e evoluções, mas dá para crescer bastante coisa. Se não se iluminar nessa, dá para crescer bastante e de repente se ilumina na próxima. Vocês acham que isso é muito distante? Ou essa vida que morreu, acabou, não continua? O espírito vai sair do corpo, vai continuar, vai evoluir mais no plano espiritual, vai descer quando reencarnar mais evoluído ainda, porque também vai evoluir no plano espiritual. É assim. é que vocês estabelecem, gostam de estabelecer um tempo de 80 anos, 90 anos, e na cabeça está programado, né, que acabou. Né? Acabou nada. Vai reencarnar de novo, vai comer lasanha de novo, vai namorar de novo, vai soltar cabeção de nego, vai andar de bicicleta, vai fazer besteira, vai fazer malcriação para a mãe, vai fazer cocô na fralda, tudo de novo, fazer xixi nas calças, mijar na cama, tudo de novo. Vai apertar a campainha dos outros, do vizinho sair correndo. Vai fazer tudo isso de novo. Gente, vamos falar dos Exus Caveira. Que esse aí, né? Esse aí é o diabão na religião evangélica, né? Esse é o capeta, né? É o demônio se manifestar na igreja. Eles não falam um Exu ou outro, não. Eles falam Exu Caveira, porque esse dá medo, né? Dá medo. É. Quando ele se mostra para alguém que é clarividente, com a cara de caveira, com capuz preto, ele não é assim, não, gente. É só um simbolismo. É um ideograma. Simbolismo. Ele se mostra na mente do médium com a cara de caveira e o capuz, mas ele não é isso. Ele é um ser humano desencarnado. É um ser humano desencarnado. É um guardião. É só um simbolismo. Aí ele enfrenta dois problemas quando ele faz isso com quem? Na frente do médium que não estuda. Ele enfrenta dois problemas. No Espiritismo, ele se mostra para um médium como Exu Caveira. Aí pode acontecer dele estar trazendo um mago negro ou um feiticeiro das sombras ou um quiumba perigoso para ser resgatado. Ele está trazendo sob custódia, lá no centro espírita. Aí o médium fala assim para o dirigente, ó, tem um Exu aqui com aspecto de caveira e ele está prendendo um irmãozinho sofredor. Ele está com um bandido, com um criminoso. Aí o cara fala, vê o Exu Caveira, aí vira, inverte. O Exu Caveira é o vilão. E o mago negro, o quiumba, é o coitadinho. Aí não tem resgate, aí o dirigente tenta. Aí ele incorpora no médium o Exu Caveira, tenta, não deixa nem o Exu Caveira falar. O dirigente já começa a doutrinar ele, vem aquele paternalismo todo, né? Aquela fala mansa, moralizada, de que não é a realidade da vida dele, né? Aí vai lá e tenta doutrinar o Exu Caveira e não consegue fazer o trabalho dele. Enfrenta esse problema. Aí fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos lá no centro de Umbanda. Vamos lá no centro de Umbanda. Aí o pessoal do centro de Umbanda aceita o Exu Caveira. O Exu Caveira é aceito. Só que aí enfrenta outro problema. O Exu Caveira vai e incorpora num médium na Umbanda. O médium está consciente, porque eles não estão tirando mais a consciência. Então, a incorporação ela é anímico-mediúnica, né? Tem mediunidade e tem a parte anímica do próprio médium. O que é a parte anímica? É a manifestação do espírito do próprio médium. É o jeito dele, tudo mais. Nunca é só mediúnica, é anímico-mediúnica. Então, vai ter um pouco do jeitinho do médium ali. Vai ter um pouco do jeitinho do médium. Eu estou canalizado com Pedro. Não queira que a minha canalização com Pedro seja igual de outra pessoa que eu canalizo também. Vai ser parecido, mas não vai ser igual. Cada um é cada um, né? Cada um tem um jeito, né? Então o Exu Caveira vai incorpora no médium lá na Umbanda. Aí o médium começa a gargalhar em excesso, se curva todo, se entorta todo, fala de uma forma gutural em excesso, começa a falar um monte de palavrão, parece um espírito das trevas se manifestando, exageradamente. Quem está fazendo isso? É o Exu Caveira que está incorporado nele ou é o médium? que está deixando a sua parte anímica falar mais alto. Está exagerando. É o médium. Porque o Exu Caveira, o guardião, o verdadeiro guardião Exu Caveira, nem palavrão ele fala, dependendo do Exu, hein? Porque cada espírito é um espírito. Tem um Exuzinho ou outro que fala um palavrãozinho. Mas se for um Exu Caveira assim, bem... Nem palavrão o cara fala, porque eles têm classe. Eles são educados, eles são instruídos, eles são evangelizados. Evangelizados de verdade, não dessa forma aí que vocês veem por aí. Nessa forma aí de lavagem cerebral, né, nas igrejas aí. Ou no espiritismo, né, cheio de doutrina, ou em outras religiões. E aí, o que o Exu Caveira faz no centro de Umbanda? Aí ele tem que desacoplar do médium, né? Porque o cara está exagerando, ou da médium, né? Mulher ou homem, não importa. Ele tem que desacoplar e cruzar os braços e ficar olhando o médium dando um show, porque ele não está nem mais incorporado, mas continua agindo como se tivesse incorporado. Porque está querendo dar um show. Está teatralizando a manifestação do Exu Caveira. E ele não consegue fazer o trabalho dele, porque o médium está querendo muito mais aparecer do que fazer o trabalho de caridade que tem que ser feito. Aí ele fica assim, olhando. Na esfera física, ninguém está vendo o que está acontecendo na esfera astral. Mas quem está na esfera astral está vendo tudo. E o Exu Caveira, muitas das vezes, não está sozinho, tem outros. E aí fica todo mundo como? É uma vergonha tanto, né? E aí está o preto velho, às vezes, junto, fala, meu filho, a gente enfrenta esse problema aí. Esse problema. Então, gente, qualquer Exu Caveira que for visto aí no YouTube com esses exageros, ou é um médium no animismo, ou é um quiumba que está incorporado nele e está agindo desse jeito. E vou te dizer, às vezes, nem o quiumba faz isso, hein? Nem o quiumba faz isso. Hã? Não fica com raiva, não, hein? Ouve lá a mensagem do Exu Marabô que entrou agora, hein? Porque esse vídeo aqui vai entrar depois, né? Ouve lá a mensagem do Exu Marabô. O chakra dele tá todo fechado, hein? Se mandar, vai voltar, hein? Vai voltar. Vai. Vai voltar, hein? Não manda, não. Tá aqui, ó, em pezinho, inteiro, saudável. Nós sabemos que você não acredita quando a gente diz quem ele é. Não importa, mas é o que é, hein? Cuidado, hein? Não sabe quem tá mexendo, não, hein? Não vai pegar. Não vai. Faz ebó, faz padê, faz despacho. Não vai pegar nada. Tá gastando farinha à toa. Tá gastando galinha, ovo, alguidar. Tá gastando à toa. Tá fazendo pra você mesmo. Que vai voltar tudo pra você. Manda mais. Bota aqui o trabalho com a galinha na porta da casa da Sônia para poder eles pegar. Mas bota fresca e toca a campainha e sai correndo. Eles não vão fazer nada com você, não. Pega a galinha fresca, bota na frente da casa da Sônia aqui, da dona Sônia. Mas bota fresquinha. Aí toca a campainha, porque eles vão pegar. Bota uma bem gorda, que eles vão pegar e vão assar. E todo mundo fazer aqui uma canja, fazer uma galinha ao molho pardo. Vai ser uma festa! Vai ser uma festa! Só não pode botar bebida, porque eles não vão beber, porque eles não estão bebendo, eles não bebem. Bota só a galinha. Pega um fubá bom, às vezes tem um fubá que é bom. Bota, então, comeu a galinha com farofa é gostoso, né? Minha galinha com farofa é gostoso. Então, o que que tem no cemitério? O Exu Caveira, gente, ele trabalha muito no cemitério, mas ele não trabalha só lá, não, tá? Ele faz outros tipos de serviços também. Ele não trabalha só no cemitério, não. Mas a gente vai dar uma focada hoje no cemitério, que é importante. Então, todos os médios prestem atenção, como é que é o trabalho do Exu Caveira no cemitério, porque é um trabalho de caridade muito grande, muito grande, muito grande, porque os espíritos que ficam no cemitério, que não vai embora, não vai para uma colônia, não vai para outro lugar, os que ficam agarrados no cemitério, é um sofrimento muito grande no cemitério, gente. Muito grande, muito, é imenso. Porque quem fica preso lá está com um descontrole mental e emocional muito grande, muito. E se está com descontrole emocional, desequilibrado emocionalmente e mentalmente, pode ter certeza, ele vai criar situações aflitivas em torno de si. O que, que são as situações aflitivas? Ele cria ele mesmo, ele se auto-obsedia. São criações mentais inferiores, formas de pensamento bem densas, que a própria mente dele cria, e as emoções dele descontroladas, porque as emoções dão cor e vida a toda a criação mental, e essas criações mentais ficam ali ao redor dele, ali fica passando por ele, entra no ouvido, entra na boca. É criação mental de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Então, a insalubridade energética no cemitério é muito grande. Fala, insalubridade energética. Insalubridade energética. Que é a insalubridade energética? É a atmosfera psíquica do cemitério, que é muito densa, muito pesada, tem a densidade das vibrações, é muito grande. A insalubridade energética é causada pelo quê? Pelos pensamentos e as emoções dos espíritos que lá estão. Então, o local é denso. É denso. Pedro já foi levado em desdobramento e ele... A gente deixou ele sentir a densidade. E é bem pesado o negócio. É difícil até de você caminhar. Você não consegue. Parece que você está pesando 500 quilos. Tem gente que entra lá, se entrar, pode ficar até preso lá. Não sai, não. Vai ficar pesado e não consegue sair do lugar. É feio o negócio. As vibrações são muito densas por causa das formas de pensamento criadas pelos espíritos que lá estão desequilibrados. Então, os espíritos que estão lá, os Exus Caveira, o que, que eles fazem? Eles fazem a limpeza energética do cemitério. Direto, toda hora. A limpeza energética. Eles limpam. Toda hora aquilo lá. Mas faz só isso? Não. Não. A comunicação mental ali é difícil, por causa da atmosfera psíquica densa. A comunicação mental é difícil. Então, muitos deles, quando chega algum espírito, por exemplo, chegou um preto velho no cemitério, chegou o pai João de Angola lá no cemitério para fazer algum tipo de serviço. Ele vai se identificar para os caveiras. Quando não tem nenhum caveira que não recebe ele, está longe, ou algum caveira novo que está lá e não conhece ele, aí ele faz um ponto riscado. Ele faz o ponto dele na atmosfera, todo mundo vê e já sabe quem é. Pai João de Angola. Já sabe quem é o cara. Por quê? O ponto riscado. Por que não fez a comunicação mental? Por quê? Por causa da atmosfera psíquica do local. É difícil a comunicação mental. Esferas astrais muito densas, é complicado a comunicação mental. Então, o ponto riscado ajuda muito. O ponto riscado serve para identificar um espírito, ou uma falange de espíritos, ou um agrupamento de espíritos, ou uma legião de espíritos. O ponto riscado serve para pedir socorro. Já viu aquele desenho do Thundercat? Que ele bota o Lion, bota a espada e vai aquele símbolo? É aquilo ali. É o ponto riscado. O preto velho faz lá o ponto riscado, já vem o socorro. Esse negócio do Lion, do Thundercat, simboliza o ponto riscado. Mais uma vez o desenho mostrando uma realidade do plano espiritual, né? Então, os Exus Caveira, além de fazer a limpeza energética, eles ajudam os espíritos que ficam agarrados no corpo físico, que já está morto, que desencarnaram e fica agarrado no corpo físico, eles ajudam esses espíritos a se desvencilhar do corpo físico e serem tratados. Vão para um hospital, vão para um albergue, para um posto de socorro no plano espiritual. Tira ele, está agarrado no corpo físico, tira ele. Mas para fazer isso tem todo um procedimento para tirar do corpo físico, que eu vou explicar. Eles também realizam a proteção do cemitério. Eles fazem a guarda do cemitério, porque se não tiver a guarda do cemitério, espíritos trevosos, como magos negros, cientistas das sombras, feiticeiro das sombras, podem ir lá para quê? Eles fariam uma festa. Existem os magos negros e os feiticeiros das sombras encarnados. Encarnados. Quando eles dormem, desdobrados, eles podem ir lá. Desdobrado. Para quê? Para pegar ectoplasma dos duplos etéricos dos recém-desencarnados. Os duplos etéricos em dissolução dos recém-desencarnados. Porque o encarnado ele tem um duplo etérico. O duplo etérico, quando o corpo físico morre, o duplo etérico morre junto com o corpo físico. Só que o corpo físico morreu, o duplo etérico não é, ele não morre na hora, ele não se desfaz na hora. Ele demora, em média, 40 dias para se desfazer e ele se desfaz na atmosfera do plano astral. Demora 40 dias. Então, o corpo físico está lá no caixão, morto, mas o duplo etérico ainda está lá. Ele vai se desfazendo aos poucos. E dentro do duplo etérico tem ectoplasma. E o ectoplasma vale ouro para esses caras, para os negativos. Vale ouro. Então, os caveiras têm que proteger o cemitério, porque senão os magos negros e os feiticeiros das sombras encarnados, porém desdobrados, podem pegar. E os desencarnados também. Magos negros e feiticeiros das sombras desencarnados também podem pegar o ectoplasma lá, porque aquilo ali é combustível lá para os laboratórios deles. Né? E existem os quiumbas, que são vampiros. Quiumba é um espírito que ele é vampiro. Então, ele quer invadir. Ele quer burlar lá a segurança dos caveiras, ele quer entrar de penetra no cemitério para pegar o ectoplasma e se alimentar do ectoplasma dos duplos etéricos dos recém-desencarnados lá, se alimentar do ectoplasma. Então, eles têm que fazer essa guarda. Vampiros astrais, que são mais perigosos do que os quiumbas, vampiros mesmo, com dentões, são seres humanos, tá? São seres humanos que adquiriram essa forma. Por quê? A mente louca. As emoções desequilibradas, zoantropia, né? Se transformou num vampiro. Os dentões, assim, babando. Cara de vampiro mesmo, de filme de terror mesmo. Quer invadir lá para pegar o ectoplasma dos duplos etéricos em dissolução dos recém-desencarnados lá. Então a gente tem que fazer essa guarda toda. Senão, os magos negros desencarnados invadiriam o cemitério, que chama de Campo Santo, invadiria o cemitério e transformaria o cemitério num laboratório de extração de ectoplasma. Eles construiriam lá uns laboratórios, todo dia vem desencarnado, né? Todo dia morre gente, é enterrar gente todo dia. Ectoplasma à vontade, né? Eles construiriam laboratórios de extração de ectoplasma. Então, olha o serviço deles, hein? Olha o serviço deles. Tem uns espíritos também que sofrem a degeneração progressiva do perispírito, que esse ser humano ele fica na forma de um réptil, chama de reptiloide, um réptil mesmo. Esses espíritos eles são hipnotizados pelos magos negros para virar escravo. Eles são feitos de escravo dos magos negros. O mago negro hipnotiza ele e dá um comando para ele lá no cemitério. Para quê? Para pegar os espíritos de seres humanos que estão agarrados no corpo. O réptil pega o espírito, ele consegue tirar o espírito do corpo físico do cara ou da mulher e levar o espírito para os magos negros desencarnados, lá embaixo. Para quê? Porque eles vão pegar os... Porque já não basta o sofrimento do cara de estar agarrado no corpo, né? Pega o espírito do cara... O réptil leva lá embaixo, o mago negro pega para fazer experiência. E não é experiência boa, não, é coisa ruim. Bem ruim. E isso quando o mago negro não quer ir lá, né? Aí ele manda o réptil, porque o mago negro pode ir pessoalmente também. Pode. Pode ir pessoalmente. Vai lá pegar o cara que está agarrado no corpo. Por que que fica agarrado no corpo? O que que faz o cara ficar agarrado no corpo? Você é materialista? Só pensa na matéria, não quer saber nada de espiritual. Não acredito, não existe. Materialistão mesmo. Você é ateu, mas é um ateu que não faz caridade. Porque se for um ateu que faz muita caridade, que é pura fraternidade e amor, que ama o próximo e segue todos os princípios do Evangelho do Cristo, mas não acredita em nada, ele vai desencarnar e vai para um lugar bom. Diferente de muitos religiosos, né? Mas se for aquele ateu totalmente materialista, que entra em fúria quando fala alguma coisa espiritual, não faz o bem para ninguém, só faz coisa ruim, vai ficar agarrado no corpo. Esse tipo de ateu fica agarrado no corpo. E aquele que é religioso, que é tudo mais, mas só faz também o que é errado, né? Só coisa ruim, pode ficar. Vício. Vício em droga. Vício em sexo. Vício em bebida alcoólica. Vício em cigarro. Pode ficar agarrado no corpo. Vaidoso em excesso. O seu corpo é um instrumento de culto e veneração seu. Você ama o seu corpo. Você só pensa em esculpir o corpo e não pensa em mais nada na vida. O seu corpo é a sua vida. Vaidade em excesso. Agarrado muito no corpo, apegado ao próprio corpo. Vai desencarnar, vai ficar agarrado no corpo. Vai. Vai ficar agarrado no corpo. Então, parece que tem muita gente aí que está desencarnando e está ficando agarrada no corpo, né? E é muito mais do que vocês possam imaginar. É muito maior a quantidade de pessoas que ficam agarradas no corpo do que vocês podem imaginar. Então, o trabalho deles é bem árduo, né? E movimentado o negócio, né? É movimentado. Como é que eles fazem para tirar um espírito que está agarrado no corpo? Eles precisam de um médium encarnado. Precisa. Precisa de um médium encarnado que tenha conhecimento, um pouco de conhecimento em resgate de espíritos que estão agarrados no corpo. Médiuns encarnados que têm um pouco de conhecimento na ideoplastia, também no processo de resgate e na manipulação de alguns elementais da natureza. Por quê? Porque tem toda uma preparação, né? Esses Exus vão no centro espírita ou de Umbanda, geralmente um centro espírita ou de Umbanda, né, que aceita eles, que não tem aqueles problemas que eu acabei de falar aqui. E aí ele incorpora no médium, ele explica a situação. Explica a situação. Aí todo mundo se programa. Ele fala, o resgate vai ser quando? Ah, vamos marcar para depois de amanhã. Tá. O que, que eles vão fazer? Eles vão desdobrar um dos médiums lá no cemitério. Aí vai lá no cemitério, um dos médiums. Desdobrado. Por que desdobrado o médium lá encarnado? Porque ele está desdobrado, mas ele está ligado ao corpo físico, e se ele tem corpo físico, ele tem duplo etérico. Se ele tem duplo etérico, ele tem ectoplasma. Então ele vai lá como doador de ectoplasma. Ele vai como doador. O médium vai lá como doador de ectoplasma. E no centro, espírito de Umbanda, ou qualquer outro, no centro, o dirigente ou o pai de santo, junto com os médiuns, eles fazem o processo de ideoplastia. Geralmente, eles pedem, eles mentalizam, eles pensam nas matas, nas cachoeiras, nas florestas, e mentalizam. É uma criação mental. Eles criam com a mente, no centro. Quatro ervas. Peperegum, pinhão roxo, aça-peixe e alfavaca. São ervas que têm caráter absorvente, que eu vou explicar depois. Eles mentalizam essas ervas, mentalizam o sumo das ervas, o sumo fica tipo um líquido. Chamam os elementais da natureza, as salamandras, as ondinas, geralmente as salamandras e as ondinas, chamam com a mente e mandam as salamandras e as ondinas sutilizarem o sumo dessas ervas. Tem um guardião ali, ou mais, O guardião pega o sumo dessas ervas, todo preparadinho, e leva lá no cemitério com o médium desdobrado que está lá, os outros Exus Caveira, às vezes tem preto velho também, junto, e o cara está lá agarrado no corpo. Quando ele está agarrado no corpo, não está tudo bem, não. Lembra que eu falei que a mente é desequilibrada e as emoções? Então tem um monte de criações mentais ali, que é a própria mente dele que cria. Às vezes o cara está agarrado no corpo lá há 10 anos, 20 anos, 30 anos, é agarrado no corpo. Só que ele perde a noção do tempo. Se a mente dele está desequilibrada, o que, que vai ter no corpo? Às vezes o corpo nem está mais ali, está só os ossos, tá? Mas no corpo astral dele, como é que vai estar? Vai ter de tudo. Vai ter escorpião, vai ter barata, vai ter formiga, vai ter larva astral, pode ter verme pelo corpo astral todo, verme pelo corpo astral inteiro. Entra pela boca, sai pelo ouvido, sai por tudo. Miasmas, lama astral, uma lama que é bem corrosiva pelas partes do corpo astral, pela perna ou pelos braços. E as imagens mentais vindo, imagens mentais de todo tipo. Tudo desequilibrado. E o cara ficar sofrendo ali agarrado no corpo, anos. Eles têm que queimar fazer a limpeza energética desse corpo astral. Eles têm que queimar tudo isso. Como é que eles queimam? Pega o ectoplasma do médium desdobrado, junto com o sumo das ervas, mistura com o ectoplasma do médium e joga ali na sepultura, no corpo astral do cara. Aí desfaz as criações mentais todinha. Ele vai ficar mais tranquilo. Aí os Exus Caveira vão lá. Imagina a cena, hein? Imagina a cena! Isso é toda hora, tá? Toda hora! Tá? E a aparência do corpo astral do cara não é bonitinha, não, hein? Não é bonitinha, não. Os Exus, depois que limpou, fez a limpeza energética do caixão, os Exus Caveira vai lá e tira o espírito dele do corpo. Tira o espírito dele do corpo. Tá tudo bem? Parcialmente tudo bem. Graças a Deus, a caridade está sendo... Você imagina se não fosse os Exus Caveira, hein? O cara ia ficar quanto tempo lá agarrado no corpo, hein? E ele pode ser um evangélico. Pode ser um espírita que não aceita Exu. É. Nesse momento ali, eu duvido que não vai implorar pela ajuda do Exu Caveira, hein? Duvido. O preconceito acaba rapidinho, hein? Rapidinho o preconceito acaba, hein? Ô, seu Exu, pelo amor de Deus, me tira daqui! Acabou o preconceito! De que era demônio! Tirou. Vamos supor que é um cara que desencarnou jovem, com 30 anos de idade. Por N motivos. Vamos supor que fosse um viciado em droga, só pensava em corpo, só pensava nisso. Desencarnou, ficou preso lá. Ele ficou 30 anos agarrado no corpo, desencarnou com 30, ficou mais 30. Já passou, a mãe dele já foi. Ou o pai já foi. Ele gostava muito do pai, ele amava muito o pai. E o pai também amava muito o filho. O pai já desencarnou, mas o pai era religioso, o pai era um cara espiritualizado. Religioso no bom sentido, não é religioso fanático, não. Religioso saudável. Desencarnou, foi para uma esfera superior. E aí o pai, quando desencarnou, falou: cadê meu filho? Porque meu filho foi primeiro do que eu fui depois. Quero ver meu filho desencarnado. Eu falo assim: seu filho está agarrado no corpo lá. Aí ele fala: tá bom, então vamos, eu vou descer, fazer o resgate. Vou descer. Aí desce. Tá lá o Zé Chu Caveira, tá preto velho, tá tudo, o pai desce. Tiraram o espírito do cara do corpo. O espírito do pai do cara está bem sutil, porque o pai do cara é muito evoluído, está sutil. Então, o que, que eles fazem? Vai aproveitar o médium que está lá desdobrado, eles vão desdobrar o corpo mental do médium que está lá desdobrado do perispírito dele. O corpo mental do médium sai. Aí, vão ver um fio de ouro, que é o cordão de ouro que liga o corpo mental ao perispírito, ligado no médium. O médium sai, corpo mental. Fica o perispírito dele lá vazio. Para quê? Porque o pai do cara vai usar o perispírito do médium desdobrado para incorporar. É uma incorporação no plano extrafísico. A incorporação de um desencarnado no perispírito de um encarnado em desdobramento. Por quê? Porque o perispírito do encarnado está mais denso, porque está ligado no corpo físico, no duplo etérico. O perispírito do pai do cara está muito sutil, então ele incorpora no perispírito do médium, para poder o filho dele ver ele, né? Aí o filho dele, aí o pai dele vem. Aí acorda o cara, que estava agarrado no corpo. Aí o pai dele, ô, meu filho, tá? Ele, ô, pai! Resgatou o cara. Pega o espírito do cara que estava agarrado no corpo. Leva para o centro espírita, ou centro de Umbanda, onde está sendo feito o resgate. Aproxima ele de um médium encarnado, que está no centro, para ele receber o choque anímico. Para ele sair um pouco, que aquele transe mental ainda tem um pouquinho. Toma o choque anímico para ficar mais equilibrado. Depois é levado para ser tratado. Isso aí é feito, ó, toda hora, tá? Toda hora. Toda hora. Pedro já foi levado de dobrado ao cemitério. Pedro já viu. Viu? Já viu? Teve um que a gente deixou ele bem consciente, que ele viu alguns espíritos debaixo da terra que já tava com a aparência de caveira, já que o Pedro, quando olhou assim, aí fez assim, estava um tatá caveira e estava um preto velho. O tatá caveira falou para ele, ô moço, o trabalho é esse aí. Ele lembra. É. Tem só espírito agarrado no corpo? No cemitério? Não, tem não. Tem mais. Tem mais. Tem. Tem uns espíritos lá. São seres humanos, tá? Desencarnados. São alguns seres humanos que, quando desencarnam, fica revoltado porque morreu, porque desencarnou. Fica revoltado. Não aceita o desencarne. Não aceita. O cara está apegado à vida na matéria aqui. Vai com Deus. O cara está apegado à vida na matéria. E ele tem uma visão totalmente distorcida da realidade espiritual, que quando tentavam explicar para ele, quando ele estava encarnado, ele distorcia tudo, não entendia nada. Ele tem uma visão totalmente distorcida do plano espiritual. Totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Então ele fica lá no cemitério e ele fica com a mente totalmente desequilibrada. Ele não serve nem para ser hipnotizado pelos magos negros, que a mente dele está tão ruim que ele não serve nem para ser hipnotizado e se para ser feito de cobaia por mago negro. Então o mago negro não quer nem saber dele. Os feiticeiros não querem saber dele, ninguém quer saber dele. Ele fica jogado lá no cemitério. Como é que ele fica? Qual é a aparência perispiritual dele? Ele parece um símio, ele parece um macaco. A mão dele é comprida, igual de macaco, assim, comprida. É a mente dele que plasma isso, tá? A mão dele fica comprida, assim, os dedos compridos. E o corpo dele, o corpo astral, fica esquelético, muito esquelético. E ele fica curvado e com as mãos compridas. Sabe por que a mão está comprida? Porque ele fica cavando para querer pegar o corpo de volta. Porque ele quer o corpo de volta. Ele fica cavando. Se você conseguir ver esses espíritos, muitos deles ficam enterrados ali no chão, a metade do corpo para fora, com as pernas balançando, e a outra metade para dentro, do solo astral. Do solo astral, tá? Não é o solo físico, não. É justaposto ao físico, né? É o solo astral. Metade lá dentro e outra metade para fora, com as pernas. É. As caveiras chamam eles de os fura-terra. Fica tentando. quer o corpo de volta. Já foi trazido vários aqui, na reunião aqui deles aqui. Já foi trazido. Sabrina incorporou. Sabrina ficou ajoelhada no chão e assim no chão aqui. Lá embaixo. Pergunta para ela. Já foram trazidos aqui para serem resgatados. Já foram trazidos. E na época eles não sabiam o que, que era. O que, que é isso? Esse espírito que fica assim. Aí o Pedro falou assim, aí o Pedro olhou assim, e o Pedro falou assim, ih, já sei o que, que é, são os fura-terra. Tá querendo o corpo de volta. Esses espíritos, quando tá de noite, quando escurece, eles saem do cemitério e vão andar pela rua por aí. Eles gostam de lugar abandonado, terreno baldio abandonado, casa abandonada. Eles gostam. Aí acabam servindo para alguma coisa, que se alguém estiver praticando algum crime num terreno baldio, um estupro, ou combinando algum assalto, alguma coisa de ruim, aí a espiritualidade faz de propósito, né? Abre um pouquinho a visão dos caras, e aí ele vê o fura-terra ali. Só que a imagem é feia, do fantasma, né? É um fantasma horrível, né? Só que o fura-terra é medroso, ele não assusta ninguém. Ele é medroso. Se você olhar para ele e der um grito, ele sai correndo, ele tem medo. Ele vai ter medo do encarnado. Mas o encarnado vê aquele bicho, dá um grito. E o fura-terra também dá um grito para ele. Aí sai o encarnado correndo para um lado e o fura-terra para o outro. Aí acaba não cometendo o crime. Acaba servindo para alguma coisa. Se quando amanhece, se o fura-terra ficar de madrugada por aí, se não acontecer nada disso, amanhece, amanheceu, ele tem medo do claro. Ele volta para o cemitério e se enterra na terra de novo. Aí tem um outro grupo, que são seres humanos desencarnados. Já viu a volta dos mortos-vivos? Materialistas também. Agarrados à matéria, agarrados a pessoas, agarrados a objeto, agarrado à casa, agarrado ao carro, agarrado à mulher, agarrado ao namorado, agarrado a tudo. Não fica agarrado no corpo, não, porque cada caso é um caso. Não são todos também que ficam agarrados no corpo. Esses aí não estão agarrados no corpo, nem o fura-terra. Esses que eu vou falar agora também não estão agarrados no corpo. Sabe como é que é a aparência dos caras? The Walking Dead, A Volta dos Mortos-Vivos, o corpo astral dele ali, cheio de feridas, bem fundas, fétidas, né? Aparecendo o esqueleto aqui, o olho caindo, o outro sem olho, alguns membros às vezes é amputado, a roupa toda rasgada, tudo isso na esfera astral, tá? Na esfera extrafísica. E passando verme, passando barata, tudo pelo corpo dele. A insalubridade energética ali no próprio corpo astral dele é imensa. E eles perderam o poder de fala. Eles ficam grunhindo. Esqueceram como é que fala. Tem vergonha. Entre eles mesmos, eles têm vergonha. Fica escondendo a ferida do outro. Tem vergonha. É bem deplorável a situação deles. Seres humanos. São seres humanos. Desencarnados. E eles têm mania de se enfiar embaixo da terra, né? Igual o fura-terra. Eles vão mesmo. Eles entram numa sepultura vazia. Ali é o portal de entrada, uma sepultura. Eles entram ali, mergulham ali. Aí tem uma região ainda mais densa, para baixo, embaixo da terra. Ainda mais densa do que ali no cemitério. O negócio é mais pesado. E eles ficam andando lá, em grupos. Eles andam em grupos. Andam em grupos. Não, é outra dimensão que tem ali embaixo. É outra dimensão, uma dimensão mais densa. Eles ficam ali. Esses aí não têm a mente totalmente comprometida, não. Apesar deles estarem meio loucos, mas eles não têm a mente totalmente comprometida, não. Aí sabe o que acontece? O corpo astral dele não é uma insalubridade tanto? Não é insalubre? Não é cheio de bactérias astrais negativas, larvas astrais, cheio de forma pensamento, cheio de elementais artificiais, para ser mais sincero, elementais artificiais, parasitas energéticos, tudo andando ali no corpo astral dele. Aí quem é que gosta desse espírito? O mago negro, desencarnado. Sabe por quê? O mago negro pega esses espíritos, leva para o laboratório, eles desenvolvem com os cientistas bactérias, vírus, e deposita ali no corpo astral dele, que ele é um depósito de morbo fluido. Aí faz experiência. Mas é só isso? Não, tem mais. Quem gosta muito também de pegar eles é os feiticeiros encarnados desdobrados. Pega eles quando querem fazer magia negra. É, magia negra. Os feiticeiros desencarnados também gostam. Pega ele, esse espírito desse cara, aí fala assim, eu quero fazer mal para um encarnado tal, quero pra colocar uma doença nele. Pega esse espírito desse cara, não, tem, não é insalubre ali o corpo astral dele? Pega o espírito dele e acopla na aura do encarnado. Acopla na aura, acopla. Aí todo o morbo fluido que está no corpo astral dele passa para o encarnado por ressonância vibratória. Ressonância vibratória. Esses parasitas energéticos, esses elementais artificiais criados pela mente dele, passa para o encarnado. Aí o encarnado fica doente. Pode causar até o desencarne, tá? Aí o encarnado fica doente, vai no médico. O médico não descobre o que é. Não descobre nada. Magia negra. Está com esse espírito colado nele. É. O espírito, quando é acoplado no encarnado, ele se sente bem, mas o encarnado fica mal. Claro que ele vai se sentir bem. Tá vampirizando o encarnado, o ectoplasma dele. E o morbo fluido que está nele está passando tudo para o cara, ele vai ficar bem. E tem os outros, que são magrelos, bem magrelos. Já viu aquelas pessoas daquelas regiões africanas que têm problema, que passam fome, passam necessidade, Etiópia e tudo mais, que são muito magrinhos, que dá para ver os ossos dele todinho? Então, tem um outro grupamento de espíritos que são assim, são tímidos, são chamados de os tímidos, porque eles têm timidez de tudo, têm vergonha de tudo, fica agachado, escondido, em volta das sepulturas. Esses são mais fáceis de resgatar. Mas eles não podem ser levados à reencarnação desse jeito, porque se eles forem levados à reencarnação desse jeito, eles podem nascer autistas. Mas não são os autistas, esses autistas inteligentes, que tem uns autistas que têm um QI elevadíssimo, que são inteligentes. Tem os espíritos evoluídos que encarnam como autistas. Vocês sabiam disso? Espíritos evoluidíssimos que encarnam como autistas. E as pessoas, tem gente que discrimina os autistas. O autista, às vezes, tem que estar ali dentro do corpo de um autista, é um espírito evoluidíssimo. Evoluidíssimo. Você já viu que tem os autistas aí que são gênios? Então, só que esses espíritos do cemitério, se eles encarnarem como autistas, não são espíritos evoluídos, não. Aí já é aqueles autistas que são bem complicados. Então tem que ter toda uma preparação no plano espiritual para ele não encarnar e não nascer esses autistas complicados. Materialismo. Ignorância espiritual. Alguém tenta ensinar? Não quero saber disso. Porque de acordo com a patologia psíquica de cada um. Cada um tem uma patologia psíquica. Tem uns que fica mais igual a esses cavernícolas, que são a volta do mortos-vivos. Tem outros que ficam mais para o fura-terra. Tem outros que ficam agarrados no corpo. Cada um é cada um. É de acordo com o jeitinho de cada um. O jeitinho de cada um. A patologia psíquica de cada um. De acordo com a patologia mental de cada um. De acordo com o jeitinho de viver de cada um. Obrigado. Tem batalha no cemitério. Batalha. É, porque os caveiras estão lá tomando conta, né? Os magos negros querem invadir para pegar esses espíritos, para fazer experiência. Para pegar ectoplasma. Tem batalha. Quem que eles mandam? Aí fica uma linha de frente assim, um exército aqui, não é assim, o soldado aqui, o capitão aqui e o general atrás, né? É a mesma coisa. Eles hipnotizam os quiumbas, que são os malfeitores do plano astral, que já foi explicado aqui na palestra dos Exus, Pombagiras e Quiumbas. Eles hipnotizam um exército de quiumba. Atrás dos quiumba, um exército de vampiros astrais, que são mais fortes do que os quiumbas. E atrás dos vampiros, os magos negros. Só comandando. Ou mandando magia à distância. Aí os caveiras já se unem todos, eles têm armas. Tem redes energéticas, redes magnéticas, que eles tacam e prende os quiumbas todos, prende os vampiros, às vezes consegue pegar uns magos negros, às vezes o mago negro foge, às vezes alguns quiumbas fogem, mas às vezes captura. Os caveiras têm uma arma que ela suga uma energia magnética, eletromagnética, da própria atmosfera. E eles atiram no espírito. Não mata o espírito, mas esse tiro que ele dá, geralmente no plexo solar ou em algum outro chakra, causa uma espécie de choque no cordão de prata, no cordão de prata não, no cordão de ouro que liga o corpo mental do espírito ao perispírito, que o espírito é desencarnado, né? Então não tem cordão de prata, cordão de ouro. E isso causa um desmaio nele. Ele desmaia, os caveiros desmaiam. Aí pega ele. E aí leva para tratamento, para ser tratado. Para ser tratado. Leva para ser tratado em algum lugar. Aí depois leva, depois de fazer um tratamento nele de limpeza, que eles estão muito materializados, densos, faz um descarrego neles. Leva no centro espírita para ser doutrinado, né? Por isso que incorpora. Aí muitos dele vêm arrependido, vêm chorando, outros vêm rebelde, vêm gritando, incorpora no médium para ser doutrinado. Levados no centro de Umbanda para receber choque anímico, para receber a limpeza, fazer o serviço mais pesado. Depois leva no centro espírita para ser doutrinado. Mas pode ser doutrinado também no centro de Umbanda. Centro de Umbanda sério. Então tem batalhas, porque tem espírito que fica querendo invadir. Invadir. Tem muitos desses que ficam agarrados no corpo, as pombagiras também ajudam. Porque as pombagiras, elas são especialistas nas questões emocionais, nas questões de sexualidade desequilibrada. Então, essas partes emocional descontrolada, as pombagiras são boas nisso. São verdadeiras terapeutas e psicólogas. E elas ajudam esses espíritos desequilibrados com muito amor, com muito carinho, são guerreiras. São educadas, têm postura, são inteligentes. Não é nada disso aí que falam por aí, que é mulher da vida, que é prostituta, não é nada disso, que é sensual, não é nada disso. Isso é tudo mentira. Quem é desse jeito, sensual, devassa, quem é assim é quiumba, são as falsas pombagiras. Falsas pombagiras, que diz que é Maria Padilha, diz que é Maria Rosa da Calunga, diz que é pombagira aqui, pombagira ali, não é nada. Diz que é Maria Quitéria, não é nada. São falsas pombagiras que são quiumbas, femininas, e diz que é pombagira. São vulgares, exige bebida, exige essas pombagiras de verdade. Não bebe nada, não fuma nada, não faz amarração, não existe isso, não faz amarração, não separa casal, não faz nada disso. Vai ter palestra falando disso, de amarração, em detalhes. As verdadeiras pombagiras não fazem isso, não arruma emprego para ninguém, não tira ninguém de emprego, não dá um jeitinho para você passar na prova de concurso, para a prova da faculdade, não existe isso, não existe. O trabalho delas é totalmente diferente disso. Quem faz isso são espíritos das sombras. Quem faz isso são espíritos das sombras. Nós não vamos nos aprofundar nas pombagiras, porque isso vai ser falado em outra palestra. Então, o trabalho no cemitério, ele é muito sério pelos Exus Caveira. Os Exus Caveira também têm conhecimento em desfazer magia negra. Desfaz magia negra. São espíritos que têm uma autoridade muito grande no plano espiritual e são muito respeitados. São embaixadores do Cristo, agentes executores das leis kármicas, e são chamados de embaixadores do Cristo, são servos do Cristo, de Jesus. É, de Jesus, respeitadíssimos. Respeitadíssimos. Então, eles fazem todo esse trabalho no cemitério, e isso é todo dia. Tem o Tatá Caveira. O Tatá Caveira é o chefe, que em algumas nações do candomblé chama de Tatá de Inquice, que é o chefe. Que é ele que comanda lá. Não é qualquer médium que o Tatá Caveira trabalha, não, tá? O médium tem que estar ali na linha, fazendo aquela reforma íntima séria, sincera, porque acha que não está sendo visto, esses espíritos estão vendo tudo. Não é qualquer médium que incorpora Tatá Caveira, não. Então, são espíritos respeitados e são espíritos que fazem uma caridade muito bonita nos cemitérios, nos centros espíritas que aceitam eles, né, que tem centro que não aceita, nos centros de Umbanda. Então, seria muito legal, né, se nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, que aceitam os dons espirituais, ou neopentecostais, deixasse o Exu Caveira entrar lá e trabalhar com eles. Será que eles vão deixar? Ou vai achar que isso aqui é uma trama do diabo para invadir os centros deles e desviar eles do caminho? Esse planeta aqui é bem avançado, hein? Muito evoluída essa humanidade. Muito evoluída, avançada, para frente. Só porque tem Ferrari, é avançadíssimo. Só porque tem Ferrari, porque tem caça, né? Tem caça F-15. Então, a tecnologia está avançadíssima, né? É. Vocês não têm ideia do que é uma tecnologia avançada. De verdade. Tecnologia de verdade. Nós sabemos que é uma tarefa árdua, mas que podia, podia. Podia. Inclusive, podia chamar até uns amiguinhos da Umbanda para entrar na sua igreja, para trabalhar junto contigo ali. Ele na Umbanda, cada um no seu quadrado, da Umbanda, e você na evangélica, mas os dois trabalhando junto, que tal? Ou um espírita, a galera do espiritismo dentro da igreja, ou o pessoal da igreja vai lá no centro espírita, todo mundo trabalhando junto, se amando. Quando isso acontecer, aí, vamos dizer, aí a fraternidade chegou na religião. Na religião nós já temos a fraternidade. Já temos a fraternidade da religião. E depois falta alcançar a fraternidade na política, depois a fraternidade nas faculdades, nas escolas e vários outros lugares. Só vai ser fraternidade quando todos se amarem, se respeitarem e trabalharem juntos, sem se fundirem, mas juntos. Aí o mundo está começando a ficar fraterno. Mas se ficar um daqui gritando para o outro, todo capeta, todo demônio, e o outro fazendo macumba para o outro, ih, está longe de fraternidade. Está longe, longe. Está distante de fraternidade isso aí. Bem longe. Bem, bem, bem longe. Está totalmente contra o que Jesus ensinou. Totalmente contra. Totalmente. Totalmente contra o que o cara ensinou. Então vamos respeitar os Exus Caveira. Não é demônio, não. Não é. Aqueles que se manifestam lá na tua igreja, que incorpora no irmãozinho, se entorta todo e diz que bota ele na droga, bota ele na bebida, bota ele na prostituição, são espíritos das trevas que estão denegrindo a imagem dos verdadeiros Exus Caveira. Está colocando o nome dos Exus Caveira na lama. Que faz tudo parte de uma trama, né? Para colocar a separação de uma religião com a outra, né? É. Não são os Exus Caveira, não é mentira, está enganando vocês. Mentira, são espíritos trevosos. Esses que estão fazendo isso, esses aí que são os diabos. Esses é que são o diabo. É. Exu Caveira não precisa de oferenda, não precisa de padê, não precisa de ebó, não precisa de agrado, não precisa matar um animalzinho para dar para ele. Ah, mas eu mato o animal, eu faço um corte, mas depois eu como o animal. Não tem problema, pode fazer o corte. Então, se você vai comer o animal, faz o corte. Só que quem precisa disso é você, é um médium que precisa disso. O espírito, seja o Exu que for, não é só o Caveira, não, qualquer Exu ou Pombagira, ele não precisa de nada disso. Quem precisa disso é o médium, é o pai de santo, é a mãe de santo, é os médiums ali que precisam disso. Ah, eu faço corte, eu mato um bichinho, mas eu vou lá e depois faço ele assado, eu como ele. Legal, melhor do que matar o bichinho e jogar ele fora na encruzilhada, né? Aí tá errado, mas se você matar o bichinho e você vai comer, pode continuar fazendo corte. Se for para comer, tudo bem, para alimentar todo mundo, pode fazer o corte. Mas os espíritos não precisam disso. Não precisam. Não precisam. Quem precisa disso é você. É um médium que precisa disso. Entenderam bem o que eu disse? Vai fazer o cortezinho, matar o bichinho, botar na encruzilhada, jogar fora? Aí é desperdício, né? Aí é maldade, tá errado. Mas se vai matar o bichinho e vai todo mundo comer o bichinho, vai fazer uma comida gostosa com a galinha e tudo mais, tudo bem, todo mundo vai ficar alimentado. Não tem problema. Vocês não fazem galinha em casa? Assada? Frita? Então, é a mesma coisa. Não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Os espíritos não precisam disso. Quem precisa disso são os médiuns. São eles que precisam. É o pai de santo que precisa disso. Porque está ligado ainda a ritual. Está ligado a técnicas espirituais primitivas. Práticas espirituais primitivas. Porque isso é primitivo. Mundo regenerado, mundo avançado, não existe isso. Não existe. E aqui vai virar um mundo regenerado. Então não vai poder mais existir isso. Imagina, aqui totalmente regenerado, descendo nave, os ETs descendo aqui, interagindo com vocês, e vocês e o ET chega aqui, e que é aquilo ali na encruzilhada, uma galinha morta com fubá? Não. Acabou, né? Isso é coisa de criancinha. Né? Coisa de criança espiritual. Acabou. Não precisa mais disso. Há um tempo atrás, os espíritos entendiam isso. Aí eles não ligavam, sabe? Deixava. Mas agora os espíritos estão vindo e estão enfiando o pé na porta. E falar, ó, acabou. Vocês já se divertiram bastante com ritual, com práticas espirituais primitivas. Agora está na hora de crescer. Acabou. Acabou. Só que eles são resistentes. Por quê? Porque já vem sendo trazido lá da bisavó, da avó, da mãe, do pai, e eles querem manter aquilo, quer continuar. Não, acabou, acabou, acabou. Aí tem alguns que ficam resistentes, aí responde com fúria, né? Porque não quer parar com aquilo. Não, agora está na hora de evoluir. Evoluir, evoluir. Evoluir, evoluir. Chega. Jesus já deu bastante corda. Já deu bastante. Lá, desde lá de trás, Akhenaton já falava que não precisava disso. Há 3.000 anos atrás, o cara está falando que já não precisava. Já tem 3.000 anos. 3.000! Vai continuar com isso? Acabou! Jesus disse também que não precisava. Siddhartha Gautama também falou que não precisava. Antes de Cristo, ele já falou que não precisava. Chega! Chega! Akhenaton estava aqui há 3.300 anos. Já falava que não precisava disso. 3.300 anos, gente. Chega, já brincaram bastante de fazer ritual, né? Já brincou bastante. Agora chega. Não precisa de nada disso. Não precisa. Não precisa. Enfeitezinho, comidinha, aquela mesa bonita, cheia de... Perda de tempo total. Perda de tempo. Foi isso que fizeram e fazer negócio para ele, hein? É. Mas sabe quem está servindo, né? Então vai continuar falando, porque quem fizer vai se prejudicar, porque vai bater e vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai. Vai voltar. Então, gente, vamos entender melhor o trabalho desses caras, Porque a coisa é séria. E eles querem trabalhar com os médiuns encarnados e estão tendo dificuldade. Por quê? Por causa de teatralização na manifestação deles, ou então preconceito, ou então está achando que o Exu é vilão e não aceita o cara, está fazendo um monte de ritual para eles, eles não precisam de nada disso, estão perdendo tempo com ritual, com oferenda para eles, eles não precisam de nada disso, o cara está perdendo tempo. Está perdendo tempo com isso. Os caras querem trabalhar, querem tirar lá os outros agarrados no corpo lá. Quer tirar esses outros espíritos que eu citei aqui do cemitério, quer resgatar. Eles não vão perder tempo com padê, com ebó, com oferenda, não. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem fazer caridade, resgatar os espíritos lá no cemitério. Proteger o cemitério de Mago Negro. É isso que eles querem. E não querem presentinho, não, agrado, não. Eles não estão nem aí para isso. Tá bom, gente? Nós vamos finalizar aqui, tá? A mensagem fica por aqui. Que Deus abençoe todos. Fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.